sua cara, porra. Eu sei. Pô, outro dia o cara falou que ia pegar minha mãe, cara. Que safado. Não falei disso, cara. Eu falei só pra você dizer que eu sou do seu lado. Eu achando que o réu era meu pai. Mas vamos começar. Essa bagaça. Ó, tô vendo aqui que já teve papo pro começo do podcast. Primeiramente, boa não, noite. Não, teve porque não, não teve porque o desgraça não botou ao vivo aí, velho. Acabou de botar puta ao vivo. Puta merda. Então vamos falar de Thor, cara. Puta que filme maneiro do caralho, mano. Que filme maneiro. A gente tava falando disso agora, seu filho da puta. Mas fala aí, o que tu achou então? Pô, achei bom pra caralho. Eu acho que, cara, tem filme no cinema. Acho que de vez em quando a galera tá se confundindo. Tem filme que é só você ir lá, se divertir e, tipo assim, vive a vida, entendeu? Não vai te fazer refletir, não vai te fazer você ficar caralho, que coisa triste e tal, não sei o quê. O filme é bacana, cara, o filme é bonito pra caralho, pô, quem curte quadrinho, ainda mais quem curte os quadrinhos antigões, né, eu que lembro aqui que comprava o formatinho, né, e comprava no sebo ainda, quando era moleque, era duro pra caralho. Comprava aquele formatinho de, tipo, Guerra Infinita, essas coisas assim. Lá atrás, coisa da Abril ainda, cara. Uhum. Todo coloridão e tal, porra, vai se amarrar no filme, cara. É muito maneiro, muito maneiro. É, pra quem não curte, é cheio de piadinha, entendeu? Toma essa. Mas é muito maneiro. As cenas de ação são do caralho, cara. Puta que pariu, que filme maneiro, cara. Eu gostei. A última cena de ação lá na Ponte do Arco-Íris é muito boa. Sim. Não, e o Cat lembrou uma parada maneira, hein, cara. Que agora eu vou citar aqui. Porra, finalmente a Marvel fez uma vilã. Tem respeito. Cara, Kate Blanchett tá bonita pra caralho. Parece que ela tá mais nova, cara. Eu não entendi essa porra. A Marvel tá revoltada. A maquiagem, cabelo preto. Eu também fiquei bolado. Eu tava vendo as entrevistas dela fora do filme. Eu tava vendo as entrevistas dela fora do filme. Assim, peraí, pô, essa mulher que tá fazendo a ela. Peraí, como assim, cara? Volta isso aí, porra. A mulher fica não, mais. Não, e ela, tipo. Fica mais bonita fantasiada, mano. É, eu tô acostumado a ver ela fazendo papel, tipo. Ela geralmente faz aquele papel de ou mulher muito poderosa, ou mulher esquisitona, tipo aviador. Quando eu olhei assim, eu falei, caraca, como é que essa mulher tá bonita? Foi até bom ver sem a Nayara, cara, sem a Graciana, que ela ia ficar bolada. Falei, caraca, como é que essa mulher tá bonita? E põe respeito, tá ligado? Pô, foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro. Muito legal ver um filme desse acontecer com o Thor, né? Que os outros dois, eu sei que tem gente que curte, mas, porra, vemos e convenhamos, os outros dois são vergonhosos. Não, peraí, quem curte o filme do Thor, cara? Você tá inventando isso aí, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí, ó, viu? Não, cara, tem gente que curte. Não, tu tá de sacanagem. Não, peraí. Ó, eu gosto... Não, eu não tava. Eu nunca falei mal do Thor. Eu gosto bastante do... Eu gosto bastante. É forte, cara. Fora aqui, cara. Vocês devem se ligar. Eu gosto bastante do 1. O 2 é fraco. O 2 é fraco, realmente. Mas não, eu gosto. Não, e o 1 é top. O 1 é 10/10. Mas é um... Cara, é que assim... Eu gosto bastante do personagem. E acabou que eu... Eu não conhecia ele tanto, assim, dos quadrinhos, nem nada. E tava naquela época que eu gostava de todo filme que saia. E aí acabou que o filme me pegou, assim, sabe? Eu gosto bastante dele mesmo até hoje. Ah, cara, eu discordo de você. Você vai dizer que o Thor foi o único... Eu acho que tá de boa, assim, né? É só a minha opinião, tipo, eu gostei. Não que ele é bom, eu gostei. Olha o medo da opinião da internet. Seu merda, deixa eu comentar, seu lixo. Cara, eu vou te dizer que o Thor, ele me desagrada, porque ele foi o único dos filmes da Marvel, que eu não vi ele no cinema, eu vi em DVD. E, tipo, ele foi o único filme assim que eu dormi no final e, tipo, não voltei pra ver de novo. Eu falei, ah, que essa pergunta. Tanto que o final de Thor 1 são vários flashes enquanto eu tô piscando... Quando eu tô tentando dormir e não dormir, né? Que você fica... Pô, que eu tenho isso com Thor 2, nunca vi o final e, tipo assim, não tô nem aí. Olá, ele e Homem-Aranha 3 tá na minha lista. Cara, eu também não vi o final do 2, cara. Eu lembro que... E até o, tipo, final, eu acho que ele pegou o metrô. Uma piadinha no metrô, né? Pegou o metrô? Nem cheguei nessa parte. Ele pega. O metrô. Eu lembro que ele ia ter o confronto lá com o Doutor Orelhudo. Daí... Doutor Orelhudo? Não é o filme mesmo. Não, é que ele é o Doutor Who, cara. Sim. É que ele é o Dr. Who lá o primeiro do reboot, né? Que é o orelhudo lá, o Christopher Eccleston. Eu lembro que eu assisti o conflito, cara, eu só dormi assim, daí eu vi que o final acabou ali, o Loki virou o Odin, quer dizer, o Odin virou o Loki lá, que era sempre o Loki, né, na verdade, que era o plot twist da parada. Eu, cara, na... Não, desgraça. O plot twist é que o Odin não acordou, cara. O Odin, ele tava no sono dele, ele não acordou. Tipo, o Loki tomou o lugar dele. O Odin é baiano. É, ele não era o Odin o tempo todo, não. Isso aí, não. Calma aí. Ah, foda-se. Cara, esse é o meu nível de não se importar com esse filme. Mas, tipo, eu pensei, pô, vou ver só pra pegar a cena final. Cara, nenhuma cena de ação foi, tipo, boa, assim, no filme. Eu acho ele muito... Além de achar ele bem mal montado, o segundo... O primeiro é bem arroz com feijão. Mas o segundo ele é bem mal montado e ele não te dá vontade. Eu sei que tem gente que gosta, mas não te dá vontade de continuar e o caralho. Esse não, cara. O Ragnarok, cara, a primeira cena do filme, não sei se o Cat e o Bulma sentiram assim. Mas a primeira cena do filme, tu já fica assim, caralho, isso vai ser bom, cara. A cena que vem, aí desce o nome lá, tudo coisa lá. Eu só não gostei. A única coisa que eu não gostei desse filme foi que eles repetiram a música. Tipo, a da luta primido com o Sorturo e da luta. Mas a música é boa, cara. Mas a música boa. Depende da música, você. Não, é England Song, mas. E fez uma ligação maneira do começo com o fim. Eu pensei nisso também na hora. Eu falei, porra, legal, né? Que no começo ele tá fazendo a mesma porra, né? Da briga e tal. Esse filme tem um negócio maneiro também que ele faz umas cenas lá como se fosse um pôster parado, né? Eles pulam assim e fica tudo em câmera lenta. Não aquela câmera lenta tipo Liga da Justiça, mas fica bem lentinho mesmo, como se tivesse tudo parado. E o filme, a direção de arte desse filme é muito foda. Eu não sei se ele vai concorrer a alguma coisa esse ano, ou se tá concorrendo. Cara, mas o filme é muito bonito, cara. O filme é muito bonito. É foda, assim, me pegou de surpresa. Não tava esperando isso, não. Eu tava esperando até, pro quem eu sabia, até falei isso lá no Wikicast. Eu tava esperando que o filme fosse me trazer algo bem parecido, que é o que a galera tava chutando, né? Algo bem parecido com Guardiões. Aí eu falei assim, caralho, como é que isso vai caber no mundo de Thor? Mas não, cara. É um universo independente deles, entendeu? Ali é outra parada, é outra vibe. Pode se encontrar, mas é outra vibe. Pode não, vai se encontrar, vai pô. Se encontrar. Tu não viu o trailer do Guerreiro. Vivi. Começa assim, né? É, entendeu? Mas aquela parada toda, muita coisa aí, quem gosta da coisa do Snyder lá de remeter a Jesus, muita coisa do cristianismo nesse filme também, por incrível que pareça. Mas é isso, é um bom filme, acho que vale a pena ver no cinema. Eu corri pra ver, porque eu acho que daqui a pouco ele já vai estar saindo, né? Já tem quase um mês que o filme tá em cartaz aí. Deve ter mais ou menos isso, né? Se eu não estiver enganado. Umas três semanas deve estar fazendo, cara. Faz um mês. Aí, ó, faz um mês. E eu sei que quando... Ele foi até com a bilheteria boa, né? Pelo menos na primeira dele. Mas eu sei que no cinema, quando a bilheteria, tipo assim, dá aquela esmoada, eles já arrumam de tirar o filme e colocar outro. Sim, então, sim. É bacana, vai vir, tá vindo uma porrada de filmes aí pensativos, tem aquele extraordinário que vai lançar, tem o do Expresso do Oriente lá, que eu achei que fosse o filme lá do Capitão América, mas é outro, eu pensei que fosse continuação, mas tipo, vai vir os outros filmes e meio que depois Star Wars, né, que aí é outra coisa, vai lotar a sala de cinema, então se você ainda não viu, porque eu tô tipo Rubinho, né, fui ver o bagulho quando todo mundo já viu. Mas vale a pena. O filme é foda. A melhor maneira de se ver é essa aí, Belo. Porque aí tu não é influenciado por... Tu já ouviu a opinião de todo mundo, de quem odiou e quem gostou. Tipo, cara, tu vai limpo pra sala de cinema. Sim, a melhor coisa também, quem sabe o que foi? Foi ver esse filme sem estar em 3D. Puta que pariu, quanto tempo que eu não vi um filme sem botar uma coisa em 3D, cara? Acho que aqui já não tem nem mais, cara. Eu fui ver a porra da Liga da Justiça, pô, tive que ver essa merda em 3D porque eu não tinha outra coisa. Por isso que eu não notei lá a boquinha de boneco lá do boneco. Aquilo ali foi o Nolan fazendo referência ao Cavaleiro das Trevas. Tá ali o Coringa, entendeu? Pra falar, o Coringa tá aqui na cidade. Cara, depois vocês... Acho que foi... Não lembro se foi você ou o Senna. Jogou lá no grupo, lá do Wikicast, lá essa foto, né? Uhum. Com ele, cara, ele tá parecendo aqueles malucos daquele programa de criança, Laser Town. Que tá aqui, um maluco. Assim. Caralho, igualzinho mesmo. Tá igualzinho. Eu, caralho, como que eu não reparei isso no cinema, cara? Com 3D eu não deixo. Não, e ele falou, tipo, as crianças querendo falar com ele, né? E ele, não, não sei o quê, ele falando com a boquinha, caralho, cara, é muito. Vamos começar a falar do que vale a pena falar em vídeo. Locadora News, aqui na Locadora TV. E hoje estamos aqui com Kenho. Opa! Estamos aqui com o Desgraça. Uepa! Estamos aqui com o Cat. Opa! E estamos aqui também, que o participante vai deixar muitos menininhos tristes, porque acham que ele é mulher, com o Bulma. O Bulma! Para de bobeira e vamos para logo! Sim, senhora Bulma! Opa, e aí, beleza? E hoje a gente vai trazer aqui as notícias, né? Eu sou o Belo, guarda Belo. E hoje a gente vai trazer um pouquinho das notícias desse mês. Teve... Eu sou bom de James Bond, né? E a gente vai trazer notícias desse mês depois desses recadinhos da paróquia. Vamos lá, vamos pros por os recadinhos. Então deixa eu ver, já que hoje é diferente. Antes de começar o cast, a gente vai falar aqui rapidinho algumas coisas. Primeiro, a promoção que tá tendo aí da locadora. Está fazendo uma promoção aí junto com... Não junto com o TGA, né? Mas em conjunto ali com o prêmio pra sortear alguns games. É... Cara, eu já até esqueci os games. Deixa eu abrir aqui no... Cuphead, Hollow Knight, SteamWorld Dig 2. Mas qual? Os outros esqueci. Oh, yeah! You know, at my age, the mind starts playing tricks! Se eu não me engano, é Cuphead, Hollow Knight, SteamWorld Dig 2, aquele caralho da Flint Hook e Sonic Mania. Ó, viu? Falei sem ver. Funciona mais ou menos assim, ó. Você vai lá, você vai fazer tuas sugestões, é sugestões ou teu chute? Você vai fazer teu chute sobre o que vai ganhar na TGA. Se você for lá no post, você vai ver que tem o modelo da promoção. Você procura no Twitter da locadora qualquer coisa, se não achar que deve ter alguma coisa envolvendo já essa questão vai, do post. Vai ter nesse post do podcast também os links pra ir lá. Ah, show. E aí lá você vai ver como é que funciona tudo direitinho, tem as regras e tal, não vou ficar aqui enrolando. E você clica lá, dá uma olhada como é que faz e concorre, cara. Como a gente falou, é poucas pessoas e talvez você consiga ganhar esse jogo mais cedo do que você imagina. É só pra PC, a gente escolheu jogos assim, leve, vai falar, ah, caralho, por que não botou tipo um Destiny 2, não sei o quê. Cara, vai ver, a gente sorteia Destiny 2 e a pessoa, o PC que a pessoa tem não vai rodar, né? Então, é pra PC, são bons jogos, independente de indie, de qualidade gráfica, são bons jogos. Eu já disse aqui o meu Sonic Mania do caralho, entendeu? Pra você que fala que tem Sonic ruim, só tem Sonic ruim, você tem que jogar isso, entendeu? E vai lá, concorre, possa ser que você ganhe. Se você não ganhar também, não fique triste, vai ter outras promoções. É isso, e eu acho que legal falar da novidade aí, né? Que já não é mais novidade na série desse cast. Saiu aí, já dessa data já saiu, né? A revista locadora. Eu tô muito orgulhoso por isso, pode parecer boa bobeira, cara, mas a revista tá bonita pra caralho. Entendeu? Como é que faz, cara? Tipo, você vai lá, faz o download, você deixa um dinheiro pra gente. Mentira, não é. Vou botar a cabeça pra fora da janela aqui. Quem vai se matar, cara? Para, pô. Saiu a revista locadora aí, como vocês já viram. Pra ler a revista, vai ter no site aqui, no blog, provavelmente. Tomara que dê o embed lá, né? Pra dar de ler aqui direto no blog. Mas você vai ter o link, serviço de revista online, que é o issue. Tu vai lá, consegue ver ela bem bonitona, assim, com as páginas duplas e tal. Cara, ficou muito bonita, cara. E deu trabalho pra caralho, então eu espero que todo mundo passe tanto quanto eu gostei de fazer essa merda, cara. Mas foi muito bom, cara. Ficou bacana, pra falar rapidinho, tem todo mundo, assim, daqui da parte locadora, escreveu algumas matérias lá. A gente não precisa falar, a gente curte joguinhos, né? E procurou fazer uma coisa mais didática. Eu acho que a revista lembra um pouquinho do que a gente tinha lá quando a gente lia as nossas, né? A gente ainda lê as nossas, né? Pelo menos eu... É muito difícil, mas eu li alguma outra. Então, conteúdo legal, se puder, cara. Depois que você lê, deixa seu feedback. Coloca ali se você gostou, o que você quer que você mude. Tem, caralho, umas coisas... Achei os anúncios fodas lá que o Bulma fez também. Tava rindo pra caralho no outro dia. Eu falei assim... até foi minha irmã e falou, caralho, ficou foda esse do Star Wars e tal. Tá feito com carinho, entendeu? Tem uma parada maneira ali. Ah, escuta, esse negócio de mandar recadinhos, cara. Manda e vai ter uma página de arte dos fãs e cartinhas e... Quer dizer, eu gostaria que tivesse, né? Então acabou não. Eu pedi até no Twitter, mas só uma pessoa desenhou. E ela foi pra revista aí, ó, viu? Então não é fácil de botar. É só mandar. Olha só. Então, legal isso aí. Bem estilo revistinha dos anos 90 mesmo, né? Que a gente curtia. É um conteúdo maneiro, como o Cat falou. Se tiver alguma coisa, reclamação, ou elogio também, que a gente curte isso, entendeu? Manda um gifzinho colorido, como eu sempre falo, entendeu? Vai lá. Uma coisa que eu gostei pra caramba, assim, mas, cara, a gente conseguiu uma entrevista, cara. Sim! Cara, eu achei que a gente não ia conseguir isso nunca, cara. E porra, 7,5 e qualquer coisa assim, mas é sobre um jogo muito bacana e com um cara que respondeu tudo com vontade mesmo também, sabe? Deve ter respondido... Vontade mesmo, deve ter respondido as mesmas perguntas várias vezes já, mas tentamos dar aí o nosso toque e acabou bem bacana botar lá e aí tem um artigo comentado sobre as lootbox do Belo, as lootboxes, né, as microtransações, tem reviews de jogos que eu até segurei pra botar no locador, né, que a gente geralmente posta no blog, mas seguramos pra botar na revista primeiro. É um conteúdo diferente do que tem no blog, né? Exatamente, e tem, por exemplo, a review do Cuphead, do blog, é escrito pela desgraça, na revista é escrito pelo Kenô, tu vai poder ter duas opiniões diferentes. É o primeiro conteúdo escrito pelo Kenô do blog, hein? Excellent! Você é fanboy do Kenô aí? O hater, né? Leia pra xingar ele, cara. Falar esse merda, não sei o que, escreve mal pra cacete, não sei o que. Agora tem que calar a boca e guardar o lápis também, né? Tá, e que mais? Pô, e tem também pra finalizar, tipo, sobre o Phoenix Wright, do Desgraça, que ele fez um, sei de... Pra falar da série inteira, né? Sim, sim, é, tipo, vai lá, dá um resumo, assim, pra quem não conhece, assim, pra quem conhece, dá, tipo, uma olhada, que deu trabalho pra caralho, acho que deve ter umas coisas que mais deu trabalho, assim, porque tu quer fazer um layout bonitinho, essas coisas. É, isso é outra coisa, porque quem fez as páginas fui eu, que não tenho formação boa nenhuma de design, né? E é por isso que a gente trouxe o Buma aí, que ele vai tomar meu lugar e me livrar dessa bucha. Eita! Mais uma vez, o Cat conseguindo se esquivar do trabalho, cara. O seu Madruga do Locador, ele ganhou esse baggage, né? Quando ele liga o switch, vem o desbloqueado, né? Seu Madruga do Locador. Pô, mas é assim, tudo tende a melhorar daí pra frente, né? Pô, na real, eu falei aí que trouxe o Buma pra me livrar do trabalho, mas o cara trabalha com isso, o cara manja. Vocês vão poder ver a diferença entre as propagandas que tem na revista e o resto da revista. Caralho! É nítido que é quão melhor é, né? Não, tá foda mesmo, as propagandas estão maneiras pra caralho, estão maneiras pra caralho. Valeu. É assim, é, eu sei mexer no Photoshop, mas eu não manjo de design, né, de fazer as paradas. Então eu fiz o basicão, assim, pra não ficar feio, tá? Mas o cara aí manja, então vai ficar mais bonito. Olha só. É o manjão, então, do locador, será? O manjoludo, né? Manjoludo, olha só. Referência. MDM. Os dois ficaram boas páginas, Cat. Depende de tudo. Assim, ficou bacana também o teu trabalho. Do Buma, com certeza, é mais profissional. Aí só deixa eu falar. A jaqueta de arte, a capa, não fui eu que fiz também. É, pra mim era tu que tinha feito, não foi, não? Não, eu já tinha colocado, eu tinha lido. Botei no editorial. Né? Eu botei no editorial, mas não falei. Então, ó, quem fez a capa foi Mariana Chimeblock, sei lá no Twitter, fez a capa, ficou muito maneira. E no final da revista ainda tem um desafio aí, pra, se você quiser, vai lá ler. E vale. Vou desafiar você, né? O quadro do locador. Esse aí, Kenu desafia. Kenu desafia. Caraca, ó, você tá de surpresa. Essa parte eu não li, vou te falar que vai ser surpresa pra mim também. Vou ser desafiado. Mas é isso, galera. Se puder, dá aquele apoio, compartilha se achar o conteúdo bom. Ah, já falando nisso. Então é legal aí agradecer a Açúcar, que te deu uma moral aí na questão de revisar as páginas aí da revista da locadora, né? Muito obrigado, Açúcar, em nome de todos aqui da locadora. E queria agradecer também ao Surfista Alumiado, lá dos Lamentáveis, que me deu maior moral aí ajudando a revisar um pouquinho do texto das microtransações. Tentei fazer de uma forma que não ficasse difícil para as pessoas entenderem, né? Fosse o mais simplificado possível, e aí o Surfista deu uma moralzão nessa parte. Queria agradecer a ele também. Olha. E o meu amigo André foi meu consultor de design aí. Mandava as páginas pra ele falar se tava boa, se tava ruim, o que tinha que mudar. Espero que todo mundo goste de verdade, sim, cara. Abraços, é um projeto muito bacana, cara. Abraços aí pra Açúcar, que adoçou as páginas, e pro Andrezinho do Molejo, que deu aquela moral de sempre. Caralho. Brincadeira. Nossa, meu Deus. É, até voltou dos mortos quem. Nossa, vai, cara. Nossa, foi tão ruim que eu vim aqui te repreender, cara. Porra. Não, cara. Não. Cerra essa merda aí, ô produção. Porra, acaba com isso. Eu achei que esse mês fosse ser mais fraquinho, mas, pô, teve coisa pra caraca, né? Muito por causa da EA, né? Sim. Até demais. Da EA, né? Até demais, né? Porra, vamos puxar essa da EA, então. Vamos começar falando mal logo. Estilo louco. Tá, mas a gente vai começar por onde, cara? Porque, pô, eles estão fazendo esse montante de merda que tá foda, cara. Tá, todo dia alguém da EA vindo pra imprensa falar alguma merda, cara. Tipo, falar que jogo single player não vende mais, ninguém mais quer isso. Não sei da onde ele tirou isso, deve ter sido do cu dele. Que falando, isso, rapaz, que isso, calma. Cara, não, cara, quando eu li essa notícia, eu acho que um executivo lá que disse que a galera não quer mais jogo linear, eu acho, foi como ele botou. Caralho, bicho, eu larguei o notebook, fui ali na cozinha, tomei a água, fui ali na varanda, dei uma respirada. Voltei, mandei a notícia pra vocês, dei aquela xingada bonita, sentei. E terminei de ler a notícia, cara. Porque realmente a empresa tá fazendo merda com essa questão da loot box. Eles querem, de qualquer maneira, justificar o modo errado como eles lançaram o Star Wars Battlefront 2. E, cara, eles estão falando um monte de merda, cara. Até o camarada do God of War comprou briga. Tipo, o cara te deu uma chamada no... Ele deu uma chamada no executivo da EA no Twitter, cara. Falando, pô, que o cara tá errado, ele tá falando merda. Tipo, não, cara. Ele botou até aquele meme face palm lá do Star Trek, né? Com o professor Xavier, assim, com a mão na cara. Capitão Picard. Isso, então, cara, porra, ele, cara, e tá nisso, né, cara? Mas, Belo, diz aí como tudo começou. Caralho, tá, tá ciente. Tá, eu vou tentar, eu vou tentar fazer um resumão, porque deveras essa notícia me desagradou muito desde o começo, porque eu não sei vocês, né, mas eu lembro de vocês da E3 também empolgados, porra, com Battlefront 2. Eu tava empolgado, porque eu, como o Kenyo também, e acho que, não sei se o Cat jogou também, o desgraça, mas, okay, porra, eu curto muito o Battlefront antes da de ser full EA, né, quando a Pandemic metia a mão lá, só que aí dissolveu a empresa. E, porra, o primeiro foi aquela coisa que já saiu meio moado. Isso que é o pior de tudo, né? A EA, ela pegou a questão do Battlefront 1, viu que deu merda e chegou, ó, a gente viu que deu ruim. E agora a gente vai fazer certo. Porra, mano. E não fez. E não fez. Não, o Battlefront... até fazer, ô Belo, eles fizeram, porque tem certos pontos do jogo que muita gente reclamava e falou, pô, a EA consertou isso, consertou aquilo. Cara, se eu não me engano, o primeiro, só te adicionando teu papo, vai, o primeiro Battlefront, se não me engano, ele tem 4 a 6 mapas, cara, que é que irrisório, né? Um bagulho, sim, muito pequeno. Nesse já tem, acho que pra casa dos 14. Sim, não só isso, acho que a questão também de herói, de como você conseguir jogar com herói, eu acho que nave, essa porra toda, eu acho que eles também alteraram, né? Que no World, assim, sei lá, do nada. Ah, você vai naquele ponto ali e do nada seu boneco vira uma nave. Tipo, como assim? Porra, ok. E eles, acho que eles acertaram isso também. Eles conseguiram acertar muita coisa. Só que o que adianta? Tu acerta as coisas que estavam erradas e tu inclui mais erro no novo jogo, né, cara? Porra. Essa parada que o Ken falou. O que aconteceu? A EA, ela tem uma prática que não... Vamos ser sinceros. Não é só a EA que faz isso. É um monte de empresas aqui. Não vamos ficar citando o nome de todo mundo, mas um monte de empresa faz esse esquema de conseguir tirar o dinheiro por meio dessas microtransações, né, que são transações de custo pequeno, que você não vai gastar o mesmo preço do jogo, algumas vezes até vai gastar, mas você não vai gastar o preço do jogo direto pra poder comprar. Ela joga isso, enfim, é uma coisa que existe no mercado, goste você, goste não, tá lá. Só que o jeito que a EA colocou, e como eu disse, as outras empresas também colocaram, mas o mal foi que, tipo assim, a EA ficou em evidência, porque ela já teve a questão de ter acabado lá com a empresa do... Com a Respawn. Ah, não, Respawn não, a Visceral. Com a Visceral, pode acabar com a Respawn também, cara. Mas com a Visceral, ela comprou a Respawn, pra falar a verdade, né? Ela acabou com a questão da Visceral, que estava fazendo um game de Star Wars que a galera tava esperando muito, que tinha lá, no, se eu não me engano, a escritora do Uncharted 1 e 2. Tipo, Uncharted 2, a gente babou pra caralho, porque realmente é um jogo muito bom e é muito bem escrito. Ela dissolveu isso e hoje já é uma época que nego fica reclamando. E um dia antes de lançar o jogo, eu posso estar muito errado nisso, mas se não me engano foi, ela falou que ia desligar a questão das loot boxes. Na minha opinião, eu vou falar aqui pra vocês o que eu senti, eu não comentei muito pra não soar meio babaca, mas a gente que mexe com informática e saca um pouquinho de programação, a gente sabe que quando algo é feito pra funcionar de certo jeito e você tira, tu acaba fazendo uma famosa gambiarra. E as coisas não funcionam direito, querendo ou não, vai dar um probleminha aqui e outro ali. A EA tirou uma parada, a loot box, dentro do jogo Star Wars, envolve progressão do jogo. Então quando ela tirou, deu alguns probleminhas, teve uma galera que acusou pra caralho que não tava salvando o teu progresso no multiplayer do jogo. Tu vinha, jogava 5 horas, desligava, parecia que não tinha acontecido nada. E enfim, e outros problemas que o jogo já tem mesmo quando lança, o nego jogou lá pro alto porque já tava uma merda. Tinha muito problema de lag, tem muito problema de lag ainda, né? Essa questão dos heróis, que o Ken falou, se resolveu, mas se resolveu mais ou menos, porque com essa tirada da loot box aí, os heróis estão morrendo, tipo, pra qualquer um de vez em quando. Só você procurar um vídeo na internet e você vai ver. Tá, tu falou. A gente podia estabelecer, tipo, a timeline do que foi isso aí, né? A timeline do ventilador de merda, né? Quando... Não, é que foi incrível. Pelo que eu li, segundo o que falaram, os reviewers receberam as cópias do jogo, só que esse sistema de loot box, ele não era tão escroto, assim. Ele recebia o XP normal, recebiam as caixinhas normal e tal. Uhum. Aí quando foi chegar pro provavelmente mais streamer, assim, esse pessoal que recebe código daí vai streamar no Twitch, essas coisas, né? Uhum. Aí que a merda fedeu, né, cara? Porque nem começou... Nossa, cara, tipo, eu tô querendo aqui pegar o Darth Vader, daí, o Darth Vader precisa, tipo, jogar umas 40 horas de jogo pra conseguir ele. Daí aí que nego pirou, né, que mexeu com o Darth Vader, mexeu com a comunidade, né? E é um esquema foda, porque acontece isso, eu vou falar, sempre que eu puder falar mal, eu vou falar, tem qualidade também, mas, cara, eu acho que tem muita coisa pior do que melhor. É o Shadow of War, ele também faz isso, como eu falei, nego tá botando muito aí, como se ela fosse a única empresa que faz essas empresas, não é. O Shadow of War da Warner, e a Warner te entrega, eu acho, 5, 6 horas, primeiras horas do jogo, você não vê nada que você tem que gastar dinheiro. Aí passou disso, filho. Começa o inferno na Terra, que você progride muito mais lento por causa disso. Cara, que merda, que decepção que foi esse jogo. Mas foda-se, esse papo, né, Shadow of War. Só pra dizer que essa polêmica do Darth Vader te deu devido a uma a thread no Reddit, que tá lá o subreddit do Star Wars Battlefront, e alguém fala dessa parada do Darth Vader, tipo, olha só. A Series IP, tipo, o cara pagou $80 pra... Tem que pagar $80 pra tu desbloquear o Darth Vader, né? Por causa das microtransações. Daí a EA deu uma resposta que deixou o nego arrancando o cabelo do cu, né, cara? Que eu acho que... Não sei, deixa eu ver se eu até acho aqui. Que se não me engano se envolve algo que deve dizer... Ah, que a gente quer que os jogadores tenham um senso de... E realização, que tem tipo sim, uma conquista sim, grande, eles, né? Eles mandaram tipo, essa pela questão do dentro do jogo, desgraça. Pra você conseguir o dinheiro dentro do jogo. Você falou que você pagando 80, você conseguia o Darth Vader já na hora. Mas tem como também conseguir pela grana do jogo, mais ou menos como, sei lá, o Street Fighter V faz aí com o Fight Money, né? Só que, sim, porra... Sim, é. E numa escala muito... Muito mais bizarro, como você falou, muito mais bizarro. O cara tinha que jogar coisa de 40, 60 horas pra conseguir um personagem, cara. Porra, não é assim, né? Meu Deus. Cara, não, o pior é que, tipo assim, a EA cagou, cara, aquela parada. O pessoal do Street, eu sou um cara que, tipo assim, como eu falei, tem essa questão do Fight Money, eu achei que ia funcionar de um jeito diferente, ia ser pelo menos algo mais rápido, mas eu não acho tanto. A galera lá da Capcom bem mexendo de vez em quando nessas partes aí, acredito eu. Duvido muito, mas acredito eu. Mas essa questão da EA cagou com o Star Wars, entendeu? Vamos ser sinceros. Essa notícia foi tão foda, cara. É muito foda, porque até a galera que não conhece jogo, é de jogar todo dia, tá sabendo que a EA fez merda com Star Wars, porque é Star Wars, entendeu? Então tá... Cara, pra vocês terem a ideia, que a gente comentou lá, tipo, países, julgar... Isso aí já tava rolando anteriormente, assim, já tava analisando isso que, se não me engano, na China, eu acho que é só na China, mas deve ter outros países que essa coisa de loot box, eles têm que mostrar a probabilidade de tu ganhar alguma coisa, não pode ter, tem uma caixinha aqui, tu vai abrir, pode ganhar alguma coisa, não, vai ter que mostrar, e daí eles não podem, tipo, mentir pra ti que... pode ser que nem aquele Kinder Ovo safado, né? Que tu pensava em comprar um boneco e vir um quebra-cabeça. Tipo, era sempre assim, não é? Eles têm que mostrar que a probabilidade de tu não ganhar um quebra-cabeça existe ali, pra não frustrar os jogadores, assim, pra pelo menos ter uma verdade. Daí rolou essa parada, e daí eu acho que foi um país europeu, não lembro exatamente o nome, cara. Só sei que... Bélgica. Bélgica. Bélgica, Holanda e Havaí, se não me engano. É isso. Que Havaí não é. Havaí é o estado. É o estado. Perdão pela geografia. Não, lançaram essa notícia aí como se fosse tipo um país também. Eu também não entendi. Eu falei, caralho, Havaí é um país, cara? Não, mano, na verdade, o Havaí era o destaque, era mais pro. Acho que era congressista agora, não vou lembrar. Sim, sim. É, ó, o congressista aqui, ó. Chris Lee, ele até mandou essa aqui, ó. Ó, esse jogo é um cassino tematizado em Star Wars pra, tipo, tirar lucro de crianças. É tipo jogos de azar, assim, eles estão com... Vocês viram o que o cara da Havaí falou, cara? Do It's a Trap, que ele fala que esse jogo é uma armadilha, basicamente, cara. Então, é isso aí. Daí no final ele fala, é uma armadilha. Como ele fala isso? Pois é. Ah, caralho, então desculpa, eu viajei. Ô, cara burro! Cara, mas eu acho que depois disso tudo, eu até mandei um vídeo lá que o cara tava jogando o Battlefront depois que lançou, daí tava ganhando dinheiro normal, daí o jogo depois de 3 horas ele bloqueou a campanha, assim, daí tipo, tu não vai ganhar mais prêmios pra tu não poder comprar o bagulho, tipo, no jogo não vai falar, não comprou o bagulho, mas tipo... Não só isso, ô desgraça, eu tinha ouvido também falar que ele tava bloqueando a própria campanha depois de um tempo, tipo, você tá jogando ali, opa, parou seu tempo aqui de jogar a campanha. Ou seja, agora é exato, tipo, hora de lan house mesmo, acabou sua hora aqui, tipo, vai lá pro multiplayer, daqui a 3 horas você volta pra continuar jogando sua campanha. Não, é engraçado saber disso, porque a campanha do Battlefront eu vi que no máximo é tipo umas 4 horas. Sim, então... sim, falaram que era que é bem, bem vagabundinha, assim, bem curta, assim, a parada realmente não fez jus aos jogos antigos. E isso desgringola pra merda que... Acho que a última declaração da EA ali foi que eles não queriam colocar esquema de microtransação e roupinhas, né? Eles, colocar os personagens aqui pra ter um negócio importante. A gente não quer colocar skin, a gente não pensa colocar, tipo, um Darth Vader rosa pra quebrar a mitologia de Star Wars. Tipo, Os caras estão totalmente loucos, cara. Fora da realidade, cara. Eles... Não, mas o pior, vocês viram o que aconteceu hoje? Até é bom falar, ó. Ah, gente... sim. A da questão da customização? Isso, o cara fez um data mining fudido lá no jogo, descobriu que vai ter customização no jogo, que vai um pouco contra, não sei se vai chegar a ter Darth Vader rosa, mas vai um pouco contra ao que eles mesmos disseram. E tinha mais alguma coisa, descobriu que vai ter um personagem aí que vai aparecer, que agora não lembro o nome. É. Capitã Fasma, que é fantasma mesmo, né? A gente tá esperando aparecer aí, não apareceu até agora. Ah, vai tretar com o Finn no próximo filme, né? Então, sim, pelo menos sim. Isso se não limarem, né? Se essa porra dessa cena só tá só no trailer e depois você não vê. Maldito da Disney, cara. Mas enfim, pra gente resumir essa parada, é isso aí. Ele tá fazendo merda, pra ser bem bem puro assim. A galera tá puta. Eu vi um vídeo, esse vídeo foi muito engraçado do Ingrid Joe, porque quando ela cortou as microtransações, o Ingrid Joe, caralho, não sei o que, a gente conseguiu, o bicho está ó e tal. Aí eu olhei o vídeo assim e falei, caraca, maluco, porra, dá um tempo, deixa o negócio fluir, né? Daqui a pouco ele conversou com a galera da EA, mas aí, isso aí que foi maneiro do cara, ele conversou, ele falou sobre essa questão das microtransações, quando ele foi fazer o review e ele viu que o jogo tava fudido, mano, ele desceu a lenha nessa parte, ele falou, ó, o jogo tem coisa bacana, mas, ó, tá cagado e, tipo assim, se você quer comprar, que é o que eu acho que tá sendo muito maneiro, que muita galera da mídia aí de videogame que trabalha tá falando, quer jogar o jogo, tá na empolgação e tudo, ninguém vai te segurar, o dinheiro é teu, mas deixa dar mais um tempo, deixa essa porra dessa poeira baixar, pelo amor de Deus, e depois você compra, porque do jeito que o jogo tá, cara... E a EA tá fazendo isso com o Star Wars, aí entrou numa também de, tipo, botar essas porras no Need for Speed. A galera tá muito puta, a galera que tava esperando... Como assim, cara? Need for Speed é um jogo arcade. Não, tem uma questão de oficina e tem, tipo, a questão de, tipo assim, você ir lá comprar. A EA gosta de fazer essas transações, não só a EA, mas gosta de fazer essas paradas como se fosse um joguinho de celular, que tu vai lá, compra algumas coisas, sim, ó, sim, vai passar 12 horas, daqui a pouco tu volta, entendeu? E o FIFA, cara, o FIFA que é, tipo assim, a joia, quando nada vende, o FIFA vende, entendeu? E o FIFA, a galera ficou puta. Porque o FIFA tá dando bug pra caralho. E além disso, o esquema de cartinhas lá do FIFA, né? A galera tava reclamando também que tava vindo caro. Tava reclamando que, tipo assim, ó, gastei. O cara provou lá, que eu não vou lembrar aqui o nome. O cara provou, ó, gastei tipo $500 aqui na parada. E o outro. Nossa, cara gastou, e o caralho! Outro, não sei se é isso tudo, posso estar falando aqui muito alto. É, porra. Cara, vamos lá, o cara gastou mais. Ô, Belo, o pior é que eu não duvido, não. Tipo, eu não sou muito de dar razão a esses alarmistas assim, dos caras de político de videogame, mas, cara, realmente essa parada do. De você pagar esse tipo de jogo mexe com o vício da pessoa, né, cara? Sim. Cara, não, e o cara com. Pô, cara, vamos ser sinceros, quando trata de futebol, e como é de Star Wars, cara, Star Wars é um bagulho que é uma paixão nas pessoas, entendeu? Quando o nego vê um trailer, o nego já espera ver a melhor obra de cinema ali dentro, entendeu? E o do futebol, a galera vai comprando a parada, e ele mostrou lá que ele comprou tanto dinheiro, e o outro cara veio e gastou, sei lá, $10. O que o cara ganhou com $10, ele com, tipo, como chutei 500, tô aqui, sei lá, talvez fazendo um exemplo alto, ele não ganhou, entendeu? Ele ganhou um goleiro lá, clássico, e o outro cara foi lá e ganhou um jogador lendário muito melhor do que ele. Então, tipo assim, você vê o tamanho de merda e você vê que hoje os jogos têm esse problema. O FIFA é jogo praticamente, lançou o FIFA hoje, 2018. A galera já vai dar uma semana de férias, já tá voltando pra trabalhar pra fazer o 2019. Mas mesmo assim, é um tempo muito rápido de um pra outro, entendeu? Então você vê que tá rolando aí que a parada tá desbalanceada, tá precisando de mais trato. E, mano, agora que ela já se fudeu, o nego vai pegar aí pra Cristo mesmo. E, tipo, nem Cristo, né? Porque nem Cristo você merece ser citado pra fazer essas coisas mais. Não, cara, o que eu tô achando legal é que a EA não tá sendo só atacada pelos fãs, né? Pelos gamers, né? Tá sendo atacada pelas outras empresas, não só pelo fato do tipo do cara querer justificar a merda dele falando mal do trabalho do amiguinho, né? Que, por exemplo, o que aconteceu com o cara do God of War, né? Tipo, como assim o cara disse que jogo linear não vende? Pô, eu trabalho com essa porra, tá todo mundo querendo comprar, calma aí, filha da puta. Assim como também a galera que trabalhava com esse tipo de transação, né? Que a gente já tem essa questão da loot box há tempo, eu acho que o Desgraça já falou pra gente como funciona no Overwatch e tal. E, cara, e nunca deu problema. E simplesmente a EA quis inflacionar o preço de tudo, quis botar você pagar tudo. Ou seja, quis usar isso de uma maneira desonesta pra lucrar mais. E, cara, fodeu todo um sistema comercial dentro do mundo dos videogames que, teoricamente, tava dando certo, né, cara? Ou seja, quem fazia isso e não recebia esse problema, essa chuva de crítica negativa, tá fudido, porque se proibirem essa coisa, o cara vai ter que reestruturar a porra de venda do jogo toda, né? Tipo, ou seja, tinha uma galera que já era acostumada com aquele modo, ele tirava a grana dele daquele modo. E agora ele vai ter que modificar, porque a EA fez cagada, assim como também com a galera que a EA tá falando, ah, essa galera já tá ultrapassada, já tem que acabar mesmo. Pô, pô, realmente, tipo, ela se enforcou legal. É, tá, é tipo assim, é foda. Eu acho que legal, pode falar, Bu. Não, eu vou falar, EA fazendo merda como sempre, só que o que inflamou mesmo agora foi porque mexeu com Star Wars. Isso aí. Eu acho, sinceramente, eu acho que foi isso. Se fosse tipo, ah, EA fudeu com Battlefront 1. Ia ter mimimi e o caralho, mas não ia durar uma, duas semanas. Cara, essa treta da EA, cara, se não me engano, no último news, a gente tá falando dessa porra, cara. Sim, então, sim. Tipo assim, é bagulho de mais de mês, entendeu? Então, tá feio. Até peço desculpa que toda vez a gente, você já liga o news e escuta essa parada, mas, entendeu? Tá feio, né? Tá, errou feio, errou rude. Errou rude. Mas vamos pular de EA, vamos falar de coisa legal, vamos falar de atualização. Business Cat, traz aí um pouquinho sobre essa atualização aí do Splatoon aí pra gente, que tu que é o cara, é o nosso correspondente da Nintendo, Business Cat direto do Japão, né, ao lado do Miyamoto. Sim, pago pela Nintendo. É, você é o mais pago, eu queria que ela depois saísse da minha conta mesmo. Fala, Cat. Ele mandou um peraí, provavelmente ele tá ocupando com o... Peraí que ele tá se preparando. Tá contando dinheiro. Pra falar da Nintendo tem que fazer bonito, né, cara? É, não, ele do lado do Red. Pô, posso falar isso? Tá recebendo o script do Miyamoto, né? Aí quando ele vai falar, ah, aconteceu uma atualização 5.1. Opa, voltei. Aí, voltou. Desculpa, que abriu a porta do meu quarto aí. Foi. Eita, assombração, olha aí. Vai ver o cara pelado ali na cadeira de computador, falando com os outros sozinho, né? Nem vai pensar o quê. Tá, mas fala aí, Cat, fala dessa atualização então, o que aconteceu. Tem um cara lá que vende miçangas. O do Arms. É verdade, tô confundindo aqui. Porra, fala um pouquinho dos dois, cara, porque é coisa pequena, né? Não é tão pequeno não, na real. Eu vou falar do Splatoon, então, primeiro, que já emenda nos jogos de luta. A Nintendo anunciou dois grandes updates assim, no Splatoon, que é um jogo que lançou em junho, e aí agora, cinco meses depois, vai dar uma aumentada aí no escopo. Ele vai ganhar um novo estágio, um novo mapa pro Salmon Run, novas roupas, né, entre chapéu, camisa e sapato. É coisa pra caraca. Sim. E na real, essa roupa dá o teus status, né, pra tu melhorar no jogo. Quatro, algumas coisas de personalização, né, de cabelo e coisa e tal. E o nível máximo que tu consegue no jogo vai aumentar de 50 para 99. Ou seja, vai te dar um boost aí na longevidade do jogo também. Dobrar, praticamente, né? Sim. E assim, isso é na primeira parte do update, né, que já saiu agora em novembro. E ainda na segunda parte, que vai sair na metade de dezembro, vai ter mais três mapas e mais um novo modo de jogo no Ranked. Né? Que o Ranked, pra quem não sabe, do Splatoon, ele é dividido em três modos, né? Ele alterna entre Tower Control, controle de território e o Rainmaker, que é uma arma especial. Assim. E agora vai ter mais um modo pra entrar em ciclo. Deixa eu achar o nome. Ah, não sei o nome agora. Não sei. Não tem aqui na minha frente. Mas enfim, é um novo modo. Então isso vai dar, pô, vai aumentar pra cacete, assim, as coisas pra te fazer no jogo. Foi um update, né? É pouco, e de graça, tá? Importante que é de graça. Ah, bacana aí, ó. Chupiei! E pra finalizar ainda a lista de coisas que tem nesse update, uma ação que tinha no Splatoon é que tu não conseguia trocar, tipo, customizar teu personagem, trocar de arma e trocar de gear entre um jogo e outro, sem tu ter que sair totalmente do lobby lá. Sim. E agora vai dar de fazer isso, tu vai poder... Nossa, isso é um saco, ligeirinho. Cara, isso tem puta que pariu, que raiva que dá aqui. De vez em quando você pega uma arma, ele tem até uma opção de você testar, né, tô falando isso em relação ao primeiro, e aí você testa e tal, mas porra, in-game é in-game, você testando ali com o boneco parado, é testando com o boneco parado, né. E aí, sim, quando você vai, tu bota uma arma e aí tu não gosta, sei lá, o rolo de título, alguma parada assim, porra, eu vou trocar. Aí tem que sair, voltar tudo de novo. Pô, maneiro, cara. Maneiro. É um bagulho básico, mas faz maior diferença. Sim, acho que era a maior reclamação, assim, do Splatoon que tinha. Sem contar o single player, né, que não é tão bom. Mas em relação ao multiplayer, que é onde o jogo vive até hoje, essa era a maior reclamação. E é legal saber, assim, que eles, tipo, tinha no 1, aí no 2 é a mesma coisa. Então, tipo, porra, não escutaram ninguém. Ver que eles, tipo, ouviram a galera e estão fazendo alguma coisa pra mudar, sabe? É interessante. Ah, bacana. Pois é. Bom, não sei se vocês querem comentar alguma coisa do Splatoon aí, acho que meio que só eu. É, Splatoon é coisa de nintendista, então, cara, sai dessa vida. Rapaz, isso é um jogo muito doentio. Quando você vê aquelas crianças lá com cabeça de polvo, você fica pensando, caralho, que essa gente... Cara, é japonês, cara. Japonês e tentáculo, tá tudo junto, cara. Vou falar uma parada que você, vou meter aqui na notícia do Cat, ele vai falar, caralho, Belo falando pra cacete, mas esse é um detalhe interessante. O Splatoon, ele foi feito pela galera que é pra proteger o conteúdo intelectual da Nintendo, então pra proteger, tipo, Mario, Zelda, enfim, essa coisa toda. E a galera tinha esse modo lá, um dos programadores agora que eu não vou lembrar o nome, ele tinha esse modo aí, do um quadradinho que corre e tomava tinta e mostrou pro Miyamoto. Miyamoto gostou, né, achou maneiro, realmente. Só que os caras ficaram pensando, e tipo assim, agora que a gente vai poder fazer um jogo, como que a gente vai colocar? Tipo, um coelho, um não sei o que, eles pensando em vários bichos, né, aquela coisa bem japonesa, né. Uhum. E aí, ah, não, aí lembrou do... Provavelmente da Star dele, né? Lembrou do povo, de tentar que ele solta a tinta. E aí falou, pô, isso é perfeito. É a Lula, né? É a Lula. E aí ficou, e eu digo, é o que o Cat acha que tem até o caderno de desenho, né? A arte lá do jogo. Porra, a arte é foda, cara. A arte é foda, mas é um bagulho muito louco. Não tem como não deixar de. Não desver, entendeu? É um bagulho muito louco. Aqui tá no arco, até tipo, é assim de lore, né? Basicamente, o mundo do Splatoon é o nosso mundo que deu uma espécie de. Deu zica, cara, né? E as lulas evoluíram. Deu zica, né? Olha que tipo de merda que aconteceu. Aí tá ligado, o mundo faz apocalipse. Tá ligado aquele desenho famoso que tem do macaco virando homem? Tem tipo um negócio desse de Lula virando homem, assim. Nossa! Caralho, que eu tô falando. Mas é um jogo bacana. É o mundo que o PT dominou o mundo. Todo mundo virou Lula. Nossa, caralho, aí. Pena, um abraço, hein? A gente pode pular o lore de Splatoon, né? Que... Eu nem sabia que tinha lore nessa porra, cara. Tô eu só comentei como curiosidade, mas enfim. Rapaz, tem um Jornal Nacional do Splatoon, cara. Quando você liga o jogo, tem um Jornal Nacional do Splatoon lá, que ele fala, oh, não sei o que aqui hoje, que é uma tinta na minha mesa e tal. Mas mundo sensacional, né, cara? Mundo pós-apocalíptico, virou, as lulas evoluíram e decidiram fazer um campeonato de paintball. Ok. Ok, isso aí, cara. Caralho. Mas o visual do jogo é foda, independente dessa história maluca. Agora, Cat, fala um pouquinho também do Arms, cara, que eu não entendi direito. Fala. Acho que o Canoa vai poder me ajudar, que eu acabei não entrando no jogo pra ver, mas eu sei que o Canoa viu o gameplay. Mas olha que eu não tenho nem o Switch, olha aí. É, mas tudo é, YouTube tá aí pra isso. Mas enfim, o Arms, um é o Missango, uma asteca assim, né, e o braço dele, que todos os braços dos caras do Arms tem alguma coisa que estica. Ah, e esse é uma miçanga, assim, aqueles negocinho de tecido, assim, que estica um pouco. E o outro personagem é o Springtron. Que é tipo a versão robô do Springman, que é o personagem principal. Esse aí, acho que, tipo, eles anunciaram hoje, eu não sei. Não sei nem se tem jogo. Não, hoje não, eles anunciaram, acho que foi ontem ou ontem. Foi até que você passou pra ele. Sim, acho que foi ontem. Mas eu não sei se ele já tá no jogo ou não, então eu nem sei. Não, não, acho que ainda não. Mas o Missango aí, tu viu esse gameplay, né? Que não... Cara, vi, cara. Tipo, ele aparentemente, pelo que você via no trailer, ele parecia ser um personagem um tanto quanto ágil e que teria as características da questão das máscaras astecas, né? Que ele usaria. E, tipo, cada máscara daria uma habilidade a ele. Só que na prática, o personagem não é bem aquilo tudo. A habilidade especial dele, do braço dele, que o braço dele consegue dar mergulhos, né? Tipo, ele lança o braço, se você quiser, você pode fazer ele quicar no chão, assim, pra depois ir um pouco mais alto. Só que ele é um personagem, cara, pelo que eu vi, um personagem muito lento e principalmente muito difícil de se lidar por conta desse... no braço dele poder dar esse mergulho, ele acaba tendo um alcance de braço lento pra atirar. O bicho, isso abre muita guarda do personagem, cara. Realmente ele é aquele personagem que o cara tem que ter um certo treino pra conseguir jogar com ele, porque senão ele vai tomar uma sova. Tipo, o maluco que tava jogando com ele não conseguiu ganhar uma partida com ele, cara, até onde eu acompanhei no gameplay. Tipo, o cara fez umas 5, 6 lutas. Cara, ele não ganhou uma. Tipo, ele trocou os braços, ele usou as habilidades das máscaras. As habilidades das máscaras também não foi aquele negócio ali que a gente pensou. Tipo, cada braço dele dá uma habilidade de uma máscara diferente. E dependendo do tipo de porrada que ele toma, ele perde esse poder na hora. Então, realmente é um personagem bastante técnico e que o cara tem que ser, acho que tem que ter um nível um pouco acima do amador, acho até acima do mediano, pra conseguir jogar bem com ele, cara. Eu realmente, se não gostei, não seria meu estilo de personagem. Então, sei lá, como sempre, é sempre bom, né, a adição pra personagem do jogo, mas eu acho que ele é um personagem pra, tipo, muito específico de jogador, cara. Específico mesmo. Talvez eu acho que nem role de ver ele muito em torneio de Splatoon aí, por aí, mano. É, isso vai ser interessante ver esse... Se vai te aparecer, como é que ele lida, né? É complicado também, porque o jogo de luta, independente de ser Nintendo ou não, vou nem aqui defender a Nintendo, mas falar que sempre tem essa altos e baixos, né? Tem jogadores que eles lançam que o nego fica empolgadaço e pô, a mecânica é foda, e tem outros que eles lançam que aparentemente é meio quebrado, mas ela parada, vai ver umas atualizações, alguma coisa, pode deixar ele mais redondinho. Mas essa questão é que o Ken tá falando dele ser pesado, eu acho que isso aí já é um negócio mais complicado, entendeu? Isso não é algo que... Depende, ô Belo. Porque, por exemplo, no Splatoon também tem lá aquela múmia lá, que é um personagem pesado, não é um Splatoon personagem... tem uma múmia? É, Splatoon não, no Army. Eu confundo, cara. É tudo igual, tudo colorido. Com gente tudo estranho. Japonês. É, tudo japonês, né, cara? Ele tem lá a múmia lá, que a múmia é pesadaça, mas tem gente que consegue jogar muito bem com ela. Eu já vi uns gameplays assim, os caras conseguindo jogar bem com esse personagem. É um personagem pesado que eu acho que a habilidade especial dele é... Quanto ele defende, ele consegue recuperar a vida. Então, sim, ele é meio Hulk, né? Ele toma porrada, sim, e continua indo, sim, pra frente, né? Sim, então. Tem a galera que sabe jogar com ele, mas tipo, dependendo do que, quase sempre ele toma a sova dos personagens mais rápido. Ainda assim, tem uma galera que joga bem com ele, cara. Então, realmente, varia muito. Deve ter gente que deve pegar esse personagem e conseguir jogar bem com ele. Porque o gameplay que eu vi foi logo no dia que lançaram o personagem. Então, tipo, ninguém ainda estava acostumado com ele, né? A impressão, entendi, que ele passou é exatamente essa. Agora já deve ter gente que deve arrebentar com o bicho. Mas eu, sinceramente, acho que pra quem é novato, porra, pega só pra jogar no single player, treina um cadinho pra não passar vergonha. A gente não te contratou à toa. Fala aí. Poxa vida, hein? Houveram dois anúncios de personagens novos no Injustice, que vai vir um novo Character Pack, né? Que inclui... O que eu disse? Character Pack. Ah, sim. Vai incluir a Magia, a personagem lá da DC, que teve no filme do Esquadrão Suicida recentemente. muito bom, né? Pra que você foi lembrar disso, né, cara? É, vai saber, né? O nego não pode conhecer. O Átomo, que quem não lembra, ele que é no desenho da Liga da Justiça, inclusive a Mulher Maravilha colocava ele no meio dos peitos, eu lembro muito, sim, bem disso. Sim, olha aí o desgaste. Também, pra quem não tá ligado, ele tá também naquela ótima série, o Lenda dos Cosplays do Amanhã, ele é o... cara, o Brandon... Ele é o Brandon Routh, o cara que já foi Superman teve a piroca apagada digitalmente. Ele que gode outro piroca. É mal de Superman, pessoa, né? O da bundona, ninguém apagou lá a bunda dele, né? Mas ele acaba tapando, cara. O Átomo também tá naquele filme feito pra TV. Verdade! Porra, o Atamu fazia pra caralho. Liga da Justiça. Tava direto lá na Liga da Justiça da Hanna-Barbera, cara. Os Super Amigos, pô. Tinha sim, sim, cacete, também. Vocês, né? Eu acho que ele era o único que conseguia mexer na porra daquele computador. Esse filho da puta ficava pequenininho pra abrir porta, cara. Pra servir de chave, cara. Eu lembro dessa porra. Caralho, na moral. Serviço de merda, né? Quando acabava o episódio, ele vinha sentar. Ele, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Ah, bom, e além disso, teve o como é que é, o personagem especial que estão sempre colocando um especial guest ali, e agora são as tartarugas ninja, que parece que vão ser... Que pariu! Tipo, 4 em 1, né? Show! Isso aí, ó, o Desgraça comentando, vou falar aqui que eu acho que eu fui um dos mais empolgados com essa porra, que eu gosto pra cara de tartaruga ninja. No comecinho desse trailer, até tava outro dia conversando com quem eu, que no começo do trailer, a galera tava esperando muito que viesse o Constantine, que tava caindo, sim, na pedra, sim, vendo o Hellboy, a galera tava muito Constantine, só que acabou que veio as tartarugas e a galera curtiu muito. Só que no começo do trailer, pra quem não percebe, a porradaria tá lá comendo e do nada tem um cigarro aleatório que explode a porra do prédio lá, né? Até o que eu falou, ele não, esse cara tão brigando, cai um óleo lá do cacete e explode o prédio. E pode ser uma deixa aí pra provar que talvez o Constantino tava ali por trás, porque os caras, eles já caem apanhando no chão, né? Uma porra assim. Sim, sim. Porra, tem um vídeo que é muito legal, que mostra essa parada e a galera fica até empolgada com o Atom e com a... Eu sempre esqueço o nome dela em português, sempre vem em magia. Na minha cabeça, magia. E eles estão lá vendo, só que, caralho, quando aparecem as tartarugas, ninguém acredita. Ninguém acreditou, cara. Eu não imaginava. Essa porra saiu da onde, cara? Saiu do cu de alguém, porque eu não imaginava que tinha tartarugas no Injustice. O Hellboy não me deixou tão surpreso assim. Quando eu vi o Hellboy, eu achei maneiro, né? Porque ele tá no traço bem do Minola mesmo, né? Do... Caralho, mas quando eu vi o garfo lá e o Rafael fala, né, que tá com... Tem uma festa aqui, não sei o quê. Caralho, foi maneiro pra cacete, mano. Foi maneiro pra cacete. Eu vou te falar que eu achei interessante, ô Belo, pelo fato de que o visual dessa. Não só o visual, como o jeito de falar e tal, tá muito puxado pros filmes dos anos 90, né, sim, cara? Tipo, não tem nenhuma. Porque pra quem não sabe, acho que atualmente os direitos autorais da tartaruga tá com a Nickelodeon. Tanto que tem lá o desenho, que eu acho que já tá na quarta ou quinta temporada, se eu não me engano. Você acabou. E os filmes também, né? Lá as tartarugas do Michael Bay lá, as marombadas, também tem a mão da Nickelodeon, né, cara? A Nickelodeon ali tá por trás ali também. Ó, não sabia não, mas. Tipo, nos créditos você vê que a Nickelodeon. Tipo, mas aí só no caso acho que é. Só por questão dos direitos, né? Uhum. Não interfere criativamente. E, tipo, o visual das tartarugas do Michael Bay é coisa de outro mundo, né, cara? Tem nada a ver com o que a gente conhece, e o do desenho é uma parada mais, tipo, querendo ou não. E, porra, essas tartarugas, elas estão muito igual ao filme dos anos 80, 90, né, cara? Uhum. Tipo, realmente, eu achei isso genial, cara. Ele tá com todo o trejeito, até a maneira de se apresentar pega um pouco da abertura do desenho mais clássico, cara. Realmente, eu gostei muito dessa jogada que eles deram pras tartarugas. Porra, cara, foi, tipo assim, é o que eu tô falando. Tem que saber, é um dinheiro, como eu tava comentando também no outro dia lá no grupinho da locadora lá, que o character pack, vamos falar. Como é que é? Character pack... É como se você comprasse um álbum de figurinha pra vir lá, os três que você já sabe que vai vir. E de vez em quando eu acho que tem algumas coisinhas a mais. Enfim, posso estar falando merda. Mas você compra... Desse aí vai ser, porra, dois qualquer coisa e um que você quer muito jogar, né? Mas você compra esses personagens lá. É caro, eu acho que no Brasil é caro. Pô, 61 conto. É um precinho pesado pra você pagar em personagem. Mas vai trazer quem nem gosta tanto de Injustice, cara, jogar essa porra agora, porque quem curte tartaruga, é a mesma coisa do Hellboy. Hellboy é um público menor, né, a gente sabe que é um público mais fechadinho, mas teve gente que falou, cara, eu vou jogar porque agora tem o Hellboy no meio. Eu tô fortemente tentado a comprar Injustice pra poder jogar com as tartarugas, isso é bacana. E como o Ken falou, cara, eles souberam oferecer o produto. O Rafael tá com a roupinha lá com sobretudo, que... Porra, já até o desenho novo usa pra caralho isso, né? De ser aquele vigilante lá e tal. Tem o Michelangelo falando besteira. Porra, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Vou te falar que eu fiquei muito feliz com essa porra. Eu vi esse trailer umas 5, 6 vezes. O trailer é todo bem feitinho, caralho, na questão da música. Pô, sério mesmo, cara. Pô, a parada é legal, entendeu? É bom de se ver. Apesar de eu achar a animação da DC meio... Não da DC, mas... Da Warner, em questão do Injustice, assim, de vez em quando meio fininha. Ah, cara, porra, já deu uma melhor... Já deu uma melhorada já, cara. Já não tá mais aquelas caras toda mal moldadas, assim, já tá tranquilo já. Sim, sim. Agora, eu vou falar, saiu Tartarugas, a gente não sabe mais o que pode vir, né? Que se vinha, sei lá, Turma da Mônica, já pensou? Chega o Cebolinha, caralho, né? E o caralho, pô, ia ser foda. Tá na aula da polada, né? É, porque isso é um negócio bacana também que a gente não citou, né? Que essa hora que o Michelangelo fala, ele fala, não sei o quê, ele fala alguma coisa que eu não entendi, que ele fala pra magia, né? E o Leonardo fala, né? Que a gente vai lutar, a gente luta como se fosse um. E tudo tá dando a entender que você vai lutar com as quatro tartarugas. Eu não sei como é que isso vai funcionar, cara. Não tenho a mínima ideia. Mas eu imagino que você deve lutar com um e deve ter aquele esquema de trocar e tal. No especial vai fazer tipo Capitão Comando, vir todo mundo e dar aquela parada toda. Mas é uma parada que... Pensando, eu não sei como é que funciona exatamente o Injustice 2, que eu tenho até aquele sistema de armaduras e tal, mas Mortal Kombat 10 tinha os estilos de luta, tanto que tinha o Triborg lá, que eram os três robôs do Mortal Kombat 1, né? Daí cada estilo de luta dele tinha um robô, hein? Tem que algo, o secreto que era o Cyber Sub-Zero. Cara, olha o de graça aí. Porra, deve ser isso mesmo, de graça. É bem mais fácil fazer isso do que tu botar os quatro na tela. Pois é. Ah, cara, isso aí também a gente não pode falar nada, porque a Mortal Kombat já trouxe esse negócio aí de dois personagens só, né, cara? Não lembramos. O anãozinho do da criança. Não, cara, bem antes ainda. Acho que é no D7, né, cara? Noob Smoke. Exato. Ficaram os dois na tela e você jogava com dois, não sei como. Não, não era dois na tela, era um ou outro. Ah, tem o Ice Climbers também no Smash Bros. Esse sim era os dois na tela. Olha aí, olha aí. Caralho. Cara, imagina só você jogando, tipo, você aperta o quadrado, sei lá, bate o Leonardo, então aperta o X, bate o Michelangelo, triângulo, vai o nome dele. Vai ser uma merda, cara. Não estraga meu sonho, não, que eu tô vai viajando com essa porra já. Não, mas eu acho que deve ser muito nesse esquema que o Desgraça falou. Faz até mais sentido, né? Vamos ser sincero, que aí, porra, você tem, pode escolher os... Vai ficar uma... Sei lá, cara, não tenho a mínima ideia de como eles vão fazer isso, sério mesmo. O Injustice, ele tem um botão que modifica alguma coisa no personagem, né? Se eu não me engano, sim. O Injustice, ele tem aquela parada que tem no Mortal Kombat também, que eu acho que é o... Você tá lutando, tipo, direita e esquerda, muda alguns golpes. Eu posso estar muito enganado com isso, mas eu joguei o beta aí pra PC... E vira e mexe teu boneco, ele parece que ele não fica que nem os antigos, né? Que você só fica reto, cara. Toda hora você tá trocando de lado e tal. O Asa Noturno, acho que no primeiro, se você aperta acho que o B, ele ativa o bastão dele. Uma coisa assim, podem usar essa mecânica aí pra tartaruga, então. Enfim, eles devem dar o jeito deles lá e, pô, espero que fique bom, cara. Eu joguei o 2, não... a gente já comentou aqui, eu não sou muito fã do Injustice em si. Zerei o 1, achei até a história bacaninha. Mas não sou muito fã do estilo de jogo, que eu não sou fã muito fã do Mortal Kombat. Mas eu joguei o 2 e o 2 é um jogo bacana, cara. O que eu joguei do beta, que o beta do PC foi diferente, acho que dos consoles, que você conseguia jogar com todo mundo que já tava coisa. E, pô, foi uma experiência bacana, não deu lag nem nada. Você tem a questão de você lutar com o cara e pedir uma revanche. Eu achei bem, bem bacana, é legal. Enfim, é aquela parada que a gente já sabe, né? Não se estressou não, Belo, lutando contra os apelões do lado pistoleiro, não? E tem não, cara. Pior que não, eu peguei muito, cara. Ó, nego jogando com Aquaman. Nossa. Eu joguei bastante com Flash, eu achei bacana. O Flash que eu já tinha jogado no primeiro, então eu falei, porra, não vou entrar tomando uma sova, né? Eu escolhi o Flash, acabou que eu tomei uma sova. Joguei com quem? O Batman, cara. Eu acho que o Batman do Injustice sempre é que nem o Batman da Liga, né? Ele sempre chama carro, faz aquelas paradas, tendo que nego tipo Flash. Ele dá a volta, ele volta no tempo pra dar um especial no cara. E o Batman tipo, nossa, caralho! É maneiro, cara. Pior que o especial é a responsa, cara. Ele vai na era pré-história. Depois vocês botam até no YouTube pra ver. Vamos avançar, né? Uhum. A gente tá perdendo muito tempo nessas coisas, hein? Falando de trailer empolgante, o próximo não foi tão empolgante assim. Porque teve as finais lá do Tekken World, que é o campeonato maior de Tekken, assim, que foi lançado esse ano junto com o jogo, pro pessoal fazer umas disputinhas. E com certeza os coreanos ganharam, porque eles são muito foda. Daí, finalmente, ia revelar o personagem novo que... Exatamente hoje, dia 30, saiu o Gizzy. No... Aí sim! Editor, bota o Gizzy aí! Gizzy! É o Predictable e o... Não, tô confundindo aqui, tô confundindo com o Krauser. Continua. Caralho! GC, né? Grande GC. Bom, então, eles mostraram lá a imagenzinha, daí tá lá o Lars, que é o meio-filho do Heihachi Mishima lá. Falando no telefone com alguém, pedindo uma ajuda. E quando vê, é o Noctis do Final Fantasy XV. Tá. Olha só, que coisa! Ninguém esperava isso. É uma coisa que, tipo... Como assim, cara? Foi assim que eu olhei realmente, cara. Eu falei assim, porra, cara. Por quê? Tipo, não faz muito sentido. Pior de tudo que quem chama ele pra participar do Tekken é o Lars, né, cara? Eu não sei foi qual o é. Que eu falei. O que eu disse? Ah, desculpa, desgraça. Não, o que eu acho engraçado desse... Porque é a segunda vez que você repete o que ele tá falando. Acho que ele ainda... É o locador aqui contra o Alzheimer, cara. Não, mas não por isso, cara. Eu acho engraçado que esse personagem, o Lars, ele meio que parece que é o cara do crossover, né, cara? Pra quem não... No manja, ele já... Nossa. Foi personagem, ele já foi o personagem de jogo do Naruto, cara, ele que tá trazendo essa galera pra dentro do Tekken, realmente eu acho isso meio bizarro a função desse personagem. Ele, né? Que traz o anime pra ir, né, cara? Sim, cara, pô, eu acho muito bizarro isso, cara. Caralho, vai ter Naruto no Tekken, já pensou? Porra, pode ter, cara, já teve Tekken no Naruto, quem sabe... Não, pior que pode ter... Cara, eu acho essa liberdade, assim, muito bacana, porque... Foi como eu falei com o Desgraça. A história do Tekken já é uma maluquice fodida, entendeu? Já é muito, um negócio muito, muito doido. Então, tipo, tu coloca uma parada dessa, tu não fica, caralho, que merda, não sei o que, não. É aceitável, por incrível que pareça. Tem toda a ceninha lá dele falando com o celular, com o maluco, né? Ó, vou assumir pra vocês que quando eu vi que jogaram notícia no Twitter, eu falei assim, caralho, maluco, será que vai ser bom? Eu vi o trailer e a mecânica dele tá boa, cara. Eu achei bacana, que eu vi ali de mecânica dele, aquela questão dele poder... É, e lembrando que... conforme eles vão adicionando esses personagens como o Geese, assim, eles adicionam coisa pra cara, tipo, de, tem um cenário novo que seria a Hammerhead lá, que é o posto de gasolina. E sim, sim. A parte da mecânica, da oficina ali da Cindy também. E vai adicionar as roupinhas também do Nox, com as variantes, tipo, tanto que o Geese, tu vai ver agora, tem a roupa do Art of Fighting 2 pra ele, um monte de variações. Pô, é um bagulho. Pô, legal. Os caras se dedicam mesmo pra mostrar. E tu vai ver o estilo de luta do Noctis, assim. Ele faz que nem Final Fantasy XV. Ele fica mudando de arma pra lá e pra cá. Tem bastante coisa. Teleportes, combos aéreos, essas coisas assim, pô. Rapaz, se eu não controlar esse personagem, ele vai estar achando que é um personagem muito apelão, cara. Não, é, o negócio que quando saiu o Akuma, assim, de início, nossa, o Akuma era, tipo, muito escroto. Daí eles foram balanceando e hoje ele tá bem ok, assim. Dá pra jogar de boa com ele, mas ele não é roubado. Acredito que eles consigam balancear bem, tanto que demoram pra caralho pra lançar o personagem, né? Então, não acho que não vai sair algo muito roubado, assim. O Geese em si, pelo que eu tô vendo agora, ele tá meio complicadinho de jogar, principalmente pelos inputs que, tipo, sei lá, pra mandar um Rage Storm, essas coisas, assim, não é algo tão comum pra Tekken, então ficava sendo complicado. Mas não botaram os inputs do Fatal Fury, não? Fatal Fury do KOF, né, agora que tudo... Sim, não. É, pelo que eu vi, o input de, pelo menos, o Rage Storm é o Pretzel, né, que é o apertar a diagonal trás, dar a volta e fechar a volta na diagonal. Meu Deus, caralho! O Rage Storm sempre foi um especial. Sempre foi um especial fodido desde a época do Fatal Fury. Praticamente era o boneco que muita gente jogava aqui na minha rua e nunca mandava especial, né? O nego ficava puto. Pô, como dá especial desse merda? Inclusive no KOF 96 era motivo de muita reclamação. Entendeu? Mas eu achei bacana, eu achei. Vamos, uma outra coisa que eu quero elogiar assim de Tekken: a modelagem do personagem é muito bonita, né, cara? Que nem o Geese. O Geese fica mais bonito no Tekken do que no próprio KOF, né? É bicha. Olha esse guarda-mel. O boneco em si, pô, tá muito maneiro. O que tu fica pensando assim, caralho, imagina um KOF com o Ersengin, entendeu? E o coisinha ali do Fatal Fury também tava. Do Final Fantasy tava bacana, pô. Tava bacana, muito bonito, achei. Hein? É, muito, muito japinha, né? Muito K-pop, né? Só falta ali pegar um. Quando ele ganha a luta, ele que é o cara dos anúncios lá. Ele ganha a luta, ele, não sei o que, aí bota um anúncio da Nissin, ele falando assim, grandão pra você comprar do Nissin lá, Cup Nuddles, né? É, a teoria que colocaram ele por causa do patrocínio do Cup Nuddles no Tech também, né? Olha só, lá, assim, Tech World Tour, daí lá, Cup Nuddles, aí do nada vem o Noctis do Final Fantasy XV, que tem aquela propaganda escarada do Cup Nuddles lá, que é nojenta de ver. Olha, tá reclamando isso aí? Podia ser. Não, eu gosto de Cup Nuddles, mas é muito, cara, é muito escroto, cara. É tipo, parece que os personagens até estão encarnando os comerciais assim. Nossa, você sabe o que é bom pra comer nesse momento? Cup Nuddles. O de graça tá com medo de acontecer isso em outro jogo, né? Já pensou que tá jogando com o Kratos, na hora que ele vai bater no cara, né? Ele, pô, esse cara tá precisando de um band-aid, não sei o quê, e mostra o remédio. Nossa, caralho. Tem que, se for bem feito, eu acho que é válido até um meio deles conseguirem dinheiro sem coisa. Mas isso também é discussão para outro dia. Acho que de DLCs, de lutinha é isso. Ah, uma notícia rápida que saiu hoje, já que a gente tá aqui, breaking news, né? A PSN mole, PlayStation Experience, divulgou a data e os horários, né? Não sei se vocês viram Vou falar aqui rapidinho. Se eu não me engano, começa dia 9, né, aqui pra gente, né? Vai ter a conferência com os anúncios. Só que vai ser a partir das 2 da manhã, hein? Isso é mó... É doído. Tô acordando nessa hora. É, cara, eles também estão... Que é aquele velho marketing, né, Belo? Eles também estão falando... Tá guardado altas surpresas pra porra da conferência, né? Sim. Cantaram a pedra hoje que vão liberar... Vai aparecer o sexto jogo... o sexto jogo de alguma série aí. Esse é no TGA. Geoff Cleaner, sim, pensei que eles já estavam jogando aí pra PlayStation Experience, cara, mas já tá tudo certinho. É, né, mas vamos ver, mas falando em como é que é o PlayStation Experience, teve a Paris, como é que é, Paris Game, né, Paris Game Week. Game Week. Paris Game Show, isso aí. Não. Teve o Kojima lá também, né, Paris Game Week com alguns anúncios que a gente não conseguiu cobrir, porque a gente lançou antes o News, né? A gente vai falar atrasado, mas vale mencionar aqui que teve bastante coisa interessante. Vale até você que tá ouvindo e pra gente aqui que tá trabalhando também, dá uma clicadinha lá no link que vai estar aí na descrição, que vai ter as notícias mais resumidinhas, porque foi coisa pra caralho, muita coisa não tão importante, Mas foi bastante coisa. Mas vamos falar dos destaques, né, cara? Guacamele 2, pode falar. Eu estranhei essa porra, cara. Eu achei que Xbox tomava conta, mas é a PlayStation que é a amiguinha do Guacamele, né? É, agora os indies estão indo pra, tipo, Nintendo e Sony, porque o Microsoft aparentemente esqueceu que isso era uma marca forte do 360. Verdade. Microsoft pensou que tem um videogame, né, cara? Eu acho que eu vi jeito. Eita, ratinho! Guacamele começou no Vita, né? Foi o... Foi, eu não sabia não, que foi olhada minha mesmo, cara, eu achava assim, porque como a gente tá com o De Graça comentou, né, essa questão dos indies sempre era muito lá no Xbox, né, eu falei, caralho, e ele tem uma cara assim de jogão de Xbox, né, mas quando, depois eu vi, aí eu falei, porra, caralho, é mesmo, né, saiu direto da Sony, pô, eu achei bacana. Chegou a jogar o primeiro? Joguei, eu tenho ele aqui, zerei as 3 vezes. Olha só, o primeiro é muito legal pra... Pra quem curte videogame, tem referência pra caralho também. Você que é um fã do Capitão América, do tipo, eu peguei as referências. Tu vai ver referência a Super Mario, a Zelda, a porra, N, é trocentos, eu acho que eu nem lembro, Castle Crash, caralho, é coisa pra cacete. Metroid. Cara. Metroid, é coisa, coisa pra cacete. As principais são do Metroid. Né? É, coisa pra cacete. E o jogo é maneiro, o jogo é muito bom, cara. Pra quem gosta de jogo de plataforma, é difícil, eu achei difícil pra caralho. Não, pô, que difícil, cara. Você tá bom. Eu achei ele meio difícil. Eu acho que eu sou uma merda nessa questão de plataforma, cara. Acho que é o pior gênero pra mim, porque eu achei ele meio difícil, porque tem aquelas questões dos pulinhos certos e tal. Mas é um jogo muito bonito, a trilha sonora é muito foda. Você, o mestre do Super Mario World, que zerou numa sentada. Ah, mas o Super Mario World também... vamos ser sinceros, dessas plataformas aí, tipo Super Meat Boy, essas coisas, não tem quase nada, né? Só aquelas fases da estrela lá, que é um cu, né? Mas o Guacamele 2 foi legal. Puxa mais um aí, Jess. Puxa mais um. Olha, cara, não saindo de Final Fantasy, aproveitando que já saiu umas notícias recentemente, e, pô, não dá pra parar de falar que foi o Final Fantasy XV, que sempre sai uma notícia, essa bosta. Mas você não amou o jogo? Você está falando toda hora dele, você amou. É um amor não realmente compreendido. É, cara, tipo Street Fighter V, cara, no ano passado. Bom, então, eles vão lançar o episódio final, que é o episódio Ignis, que vai ter a historiazinha do Ignis, que, vou soltar spoiler bem sacana, assim, que o jogo é bem escroto. Tu entra numa boss fight lá e tu se separa dos teus amigos, daí tu volta, assim, daí, tipo, porra, fudeu, o Ignis tá cego, cara. Daí, como assim ele tá cego? Caralho, que isso? Tipo isso aí, daí essa DLC conta a história dele, e o destaque dessa DLC que eu tô vendo é que vai ter a trilha sonora composta pelo Yasunori Mitsuda, que é o compositor do Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears, essas porra aí. E aproveitando isso, vai ter também um update que vai permitir que você controle os 4 personagens no Final Fantasy XV. Isso é no mesmo atualização? De graça. É, estão dizendo que é pra dezembro, cara. Então, basicamente, eles fizeram essas DLCs, já deram a jogabilidade de cada boneco e vão implementar isso no jogo. Tá, mas isso que eu quero dizer, tipo... Pelo que eu vi... Na mesma atualização, pagar pra jogar com os 4. Não, atualização, tipo, atualizar... Putz, boa pergunta, cara, que pode ser... Eu acho que não, não é essa... Pago, não. Ó, calma aí, essa dos 4 aí é de graça, cara. Essa atualização não é paga, não. Essa atualização que vai jogar com os 4, ela é de graça, né? É paga, não. Tá bom, pelo menos isso, hein. E de graça, já querendo destilar o veneno dele em cima no Final Fantasy, né, cara? Esses filhos da puta. Não, culpa do Cat aí que me fez me questionar. Ah, eu não sabia, perguntei, né, pra saber. Daí, junto disso, já disseram que vai ter mais conteúdo pra 2018. Vai ter um episódio abordando o vilão lá, que o Ardin, que é o vilão principal da parada. Esse vilão é uma merda, hein, desculpa. Não, pior que não, cara. Eu achei ele maneiro, pô, no filme ele é uma bosta, cara. Ah, no filme, aquele filme é qualquer coisa, né, mas pô, no jogo ele até cumpre o papel certo. Assim. Eu achei ele bem Final Fantasy mesmo, todo espalhafatoso e o caralho, com o maior roupão. Aquela coisa, parece um mendigo pop, né, cara? Esses mendigos aí que... Mendigo pop. É? Eu digo, esses mendigo pop, porque tem essa galera de vez em quando, pô, um mendigo todo arrumadão, aí o cara... Eu era mendigo e agora eu sou rico. Mendigo gato, assim, né? mendigo gato é foda. O cara era mendigo e virou modelo, né? Como, né? O cara não tinha um dente, não tinha, porra, vivia com corrote, dormindo em caixa de papelão. Caralho. Mas continua aí, cara. Tá, mas não saindo da Paris Game Week, também teve o anúncio de um novo jogo da Sony, do estúdio estúdio Sucker Punch, que é o Ghost of Tsushima. É um jogo de mundo aberto de samurais. que o trailer não diz porra nenhuma, né? A galera ficou falando pra caraca quando eu fui ver o trailer. É só o cara. É bonito, mas não diz nada, não, não sou um só cara. Só tem cenário, eu vi esse trailer, cara. Só tem cenário nessa porra. Eu que gosto dessa parada de samurai, então. É só o cara falando e cenário, cara. Não tem mais nada. Você vê uma outra atuação do cara meio ninja ali, mas acabou. É só isso, cara. Porra. É, cara, eu achei tipo assim. Eu vou falar, toda vez quando sai Nioh, quando sai coisa assim. Tem como, né? Eu sempre lembro do... Caralho, do samurai, o Onimusha, cara. Sempre lembro do Onimusha, quando eu vi a mesma coisa bater a seu caraca. Porque o Onimusha que trazia essa questão de você ter um... Eu não sei se esse tem, né? Você que pode ter essa mania, mas... Um ator real ali, né? Fazendo o personagem do jogo e tal. O trailer é bonito pra cacete, mas a gente não sabe do que se trata em si o jogo, né? Todo mundo já tá chutando, fazendo... Teoria da conspiração, né? Tá dando aí que nessa próxima PSX aí desse ano, né? Essa de dezembro, vai ter mais alguma coisa sobre ele. Espero que tenha alguma coisa boa. Não sei se já vai ter gameplay, né? Porque tem cara que é o jogo que só vai sair só em 2020. Mas tomara que tenha mais alguma coisa, essa informação de como vai ser. Eu acredito muito que eles vão usar captura facial. Eu acredito que eles já estão usando captura facial. E vamos ver se vai dar bom nesse jogo. Um que eu queria puxar aqui dessa questão é o... aquele Concrete não sei o que é o garotinho que fica fazendo as pichações lá, pintando. Concrete não sei o que, pô. Concrete Jimmy, que é o nome do jogo. E aí rolou aquele trailer, que ele é bem... uma parada assim, bem artística, e o garoto fala que é pichação. Parece que tá tudo na cabeça dele. Já pensou que no final do jogo ele tá deitado na cama viajando, então no manicômio, pensando que ele é o... Mas, muito bonita a arte do jogo. Achei, assim, bacana, né? Mas é foda, né? São só trailer, né? Não deu pra dizer muita coisa. Esse eu acho até que mostra um pouquinho do gameplay, mas é um tipo de coisa que é complicado, né? Até o Infamous lá, que brinca um pouquinho com isso. Você tem a questão de você pichar e tinta e tal, mas... não chega a ser ao ponto que esse jogo parece que vai ser, né? Porque parece que ele vai ser movido a você poder fazer as pinturazinhas na parede e tudo mais. Ainda o moleque sofre bullying lá no trailer, né? É legal falar isso lá que os caras ficam zoando. É, os caras ficam zoando ele. É e legal falar uma... isso. É, não, é porque é um tema assim, né? Que seja polêmico, mas é um tema bem atual, né? E tá sendo tratado isso no jogo, talvez possa ser tratado de um jeito interessante. Sei não. Essa coisa artística aí, não boto fé, não boto fé. Olha só, vai se juntar com o MBL, seu safado. De coisa. Mas, ó, teve Spelunk 2 também, que ninguém esperava que fosse sair. E tá aí, né? Vai sair, cara. Parabéns, vai sair. Parabéns. Alguém jogou Spelunk aqui? Ninguém, né? Só eu que joguei um pouquinho. É um joguinho bacana, cara. É um jogo maneiro, difícil também. A Pampa, aí pode... Porra, belo burro pra caralho. Depois vocês vejam vídeo de nego passando raiva com essa porra. É um joguinho difícil pra caralho. Não, tipo assim, do level rápido. Estilo jogo antigo. E eu acho a artezinha dele, assim, muito maneiro e tal. E vai sair o 2 aí, bacana. E parece que agora vai ser a filha do protagonista, né? Não ele, que a vida dele passou, mostra lá as fotinhas, e aí já vem a filhazinha dele lá. Enfim, vamos ver o que vai dar aí, né? Apareceu também aquela DLC do Resident Evil e o caralho. Tem mais algumas coisas dessa. Ah, bom, a DLC, tipo, vai sair logo, então não sei se vale falar, porque... A gente até falou um pouco, então não sei se vale. Eu acho que é melhor pular pro... The Last of Us 2 aí, que foi um grande destaque ali, quebrando a Maria da Penha e... Pô, teve trailer também do Menino Aranha, cara, do Homem-Aranha também, que a galera foi a loucura. Eu fui a loucura, achei maneiro pra caralho, teaser, né? Então, teve mais uma coisa. Eu não sei se vocês estão... Vou te falar que eu comprei o PS4 agora, é um dos jogos que eu quero comprar. Não vou falar que eu vou comprar logo assim que sair, o caralho, mas é um dos jogos assim que eu quero testar, cara. Parece que tá do caralho, né? Okay. E esse trailer foi mostrando não só o Homem-Aranha, mas o Peter, né? Aparece o Rei do Crime também nesse trailer e o caralho. Eu acredito que vai ter alguma coisa que você vai poder jogar com o Miles. Eu ainda não, cara, peguei. Não, pera aí, porque ele ainda tá ali como amigo do Peter, o Roberto. Ele tá ali interagindo. Tá até pegando muita vibe desse novo desenho do Aranha aí que tem pela Disney, cara. Que eu acho que ele também, o Miles também já apareceu nesse desenho. E, tipo, ele é meio que tipo colega de escola do Peter, cara. Por enquanto ainda não se tem nada dele como Homem-Aranha. Pode ocorrer de surgir uma DLC, ou então, sei lá, fazer uma continuação, que ele se torne alguma coisa. Mas eu acho que nesse jogo aí a gente não vai ver o Miles atuando de Homem-Aranha, não, cara. Acho que isso aí... Só vai ser pra, olha ali, ó, tem um elemento das HQs ali, caralho, pô, será que vai ter continuação? Acho que ele, por enquanto, não vai atuar, não. Entendi, entendi. E parece que vai dar pra jogar também com a Mary Jane, que tem uma hora assim. Sim, que... sim. Isso que eu ia comentar, que ela vai ficar naquele famoso stealth básico, né? De... Ah, cara, parada de investigação. Puta merda. Não, a Mary Jane falando um monte de coisa, né? Alguém descobre ela, Peter! Aí o Homem-Aranha vem, ouve de longe, né? Meu irmão, o chá de calcinha que a Mary Jane deu no Peter Parker, isso aí é um negócio mais foda dos quadrinhos, porque ele não consegue se soltar, né? Ele não consegue mais... Não, quem disse, pô? Ele teve que fazer um pacto com um capeta pra largar disso. Olha, aí viu? O pacto do Mephisto, caralho. É, Homem-Aranha tem fraco por ruivas, né? Muito fraco por ruivas. Mas parece que o jogo tá maneiro, tô na expectativa de sair algo bom. Já sai ano que vem, né? Se eu não me engano. Vamos ver se... É, se eu não me engano, acho que já sai ano que vem. Deixa eu ver se no trailer tem data aqui. Ah, 2018. Não, ele só fala 2018. Mas ele da Sony anunciado, tá escrito só 2018. Não tem data. Então, antes do Last of Us, falar do trailer também que teve do God of War com outras cenas de batalha lá, né? Um outro gameplay. Sim, botando... Sim. O garoto lá, o Atreus, né? Mas fazendo mais coisinhas, se pendurando nos caras e tal. Mostrando que ele não vai ser inútil, né, cara? Na verdade, sim. Eu achei até a utilização dele bem intuitiva, porque ele não só te ajuda na luta, como ele te orienta também. Fala, tem uma parada ali, joga o seu machado ali que deve acontecer alguma coisa. Aí ele fala a hora que você tem pra jogar, ele diz pro Kratos não atacar o bicho lá pra não ativar alguma coisa. Tipo, realmente gostei disso, tipo, ele não vai ser só aquele peso morto que toda hora você tem que ficar resgatando, não, ele vai realmente interagir com você na luta, isso aí eu acho bacana. Vai ser mais ou menos o que foi a Elizabeth no BioShock Infinite. Pode ser, ela se escondia, ajudava, jogava munição pra você e tal. Sim, sim. É, deve ser um pouquinho também, como o outro que a gente vai falar, né, a questão da Ellie no Last of Us, né, que até por... Isso é curioso, né, porque no trailer mostra ele fazendo essa porra toda, mas possa ser que no in-game não tenha, né, que o Last of Us teve esse problema. Os trailers do primeiro Last of Us, a Ellie faz coisa pra caramba... Não, mas, Belo, eu acho que ali já era gameplay já, cara, já era os caras jogando realmente já, pelo menos pra mim pareceu gameplay, cara, não é, historinha, bababá, não, era realmente já rolando ali o pau já. Ah, então deixa eu me refazer, se eu não me engano, do Last of Us 1, tem trailer com gameplay que a Ellie faz muita coisa, mas aí como... Esses trailers, de vez em quando, são um bagulho muito scriptado, né? É, faz isso, toma aquilo, não sei o quê. Sim, sim. Parecia que ela fazia bastante coisa, e depois, quando você foi vendo in-game, acho que é até uma das poucas coisas que eu tenho aqui pra reclamar do jogo, ela é meio que um robôzão fantasma, né? Os caras passam na frente dela, o negócio é meio bizarro. E parece que ela não tá lá, mas se você der um passo fora, o nego já te mira, e aí quer atacar, e ela fala, pô, não sei o quê, você não viu eles? É, tipo, tava na tua cara, garoto. Mas, enfim, foi um trezinho rápido, o jogo também parece estar bacana pra caralho. Eu não sou o cara tão empolgado com God of War, mas tá me vendendo, cara, o jogo. É outro jogo também que eu comprei o PS4 e falei assim, caralho, esse jogo é um jogo que eu vou ter que experimentar. E aí vai reclamar pra caralho depois. Eu comprei essa merda, tudo de novo. Foi reclamar no Twitter, né? Merda, Sony, além de você me dar jogos merdas na PSN, você vem... Não, acredito que não. Esse jogo parece que vai ser muito bom, cara. Apesar de eu não curtir muito os outros, eu sei que são jogos bacanas. Acho que o que é piorzinho é aquele online, né? Mas, tipo assim... Tem o último que saiu, eu acho, que é o Ascension. Mas parece que tá um joguinho bacana. Falando em questão de sidekick, saiu, como o Digresso comentou, o teaser trailer, essa porra de teaser trailer, isso é uma merda, né? Porque vai ter o teaser trailer, vai ter o trailer, aí, enfim. E saiu o teaser trailer do Last of Us, mostrando lá imagens que, se eu não me engano, a galera falou que é in-game, né? O Last of Us tem essa parada, tem uma mexidinha aqui ou ali. É um pouquinho... Eu não acho que seja in-game, não. Mostrando lá umas personagens... Legal que mostrou personagens que não tem nada a ver ali, né? Não tem a Ellie nem o Joel ali, são outros personagens. E o que o Desgraça falou, né? Que tem a cena lá chocante, né? Que é a cena lá que a menina bota a japinha lá no chão. O negócio é tapa na tua cara, né? Tipo, ele bota, aí tipo, corta as asinhas dela, daí começa a quebrar os braços ali. Ela tipo, leva um tiro de. É um tiro de. Eu não lembro o que faz tempo que eu assisti essa bola. Como é que é? Na batata da perna, saca? Sim. Porra, cara, o bagulho é. Panturrilha. Ah, isso aí, panturrilha. Bonita palavra, hein? Cara, não sei. E aí, nego ainda reclamam de nossa, quanta violência. Parabéns, né? Como se não houvesse muita violência. No Last of Us, né? Não, pô, tá bacana. Eu curto muito o primeiro. Eu acho que ele, como o Walking Dead, vamos ser sinceros. Walking Dead a gente vê porque, quer dizer, eu não vejo mais. Mas a galera curte muito o Walking Dead, não por causa do zumbi em si, mas os humanos ali naquela situação de merda, né? E eu acho que Last of Us é um pouquinho disso. Só que no videogame a gente aproveita mais, né? Porque tem gameplay e tal. Mas ele, você vê as pessoas ali passando por aquela situação complicada, aquela situação que todo dia é matar ou morrer. E o trailer mostra um pouquinho disso, mostra uma parada bem brutal, né, cara? Achei brutal pra caralho. Tem lá a menina sendo enforcada, né? E aí tem uma situação lá que ela acaba matando a vilã lá. E focou tipo Rambo, né? Com as perninhas na cabeça dela. E depois a menina fica se debatendo e fica aquela discussão. E a menina se debatendo, tipo assim, pô, salvo ela ou não salvo? Salvo ela ou não salvo? Então, vai ser uma parada bacana. Mais uma vez, uma coisa que a gente poucamente fala da Naughty Dog, cara. Mas, mais uma vez, a Naughty Dog, ela, cara, coloca pessoas de todos os países e gêneros. Tipo, tem asiáticos nesse trailer. Tem, como ela faz, tipo, com Uncharted, de colocar, tipo, uma personagem meio mexicana, né, meio você vê que é mais de outras coisas das Américas e você colocar uma personagem negra. E mais uma vez ela fazendo isso no Last of Us também tem isso, trata de homossexualidade, enfim. Vale muito entrar muito nisso, mas achei o trailer bacana, tô esperando um jogo, mas eu quero ver gameplay, cara. Quero ver gameplay porque o Neil Druckmann já falou que ele se influenciou em muita coisa do Horizon, né? E eu quero ver como é que vai sair essa parte aí do 2 aí. E tô curioso. Esse é um jogo que tá me chamando a atenção. Sou putinha. Vamos ver o que vai ser. Eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô vendo o tamanho do braço da mulher no final. Gigante, né? Pô, a mulher desse trailer aí, nossa, velho, marombada pra caralho, né? Tipo Sarah Connor, né? Pô, Sarah Connor não dá pra reconhecer essa daí, meu Deus. Aí, colocar um saco de batata na cabeça, não dá pra dizer que mulher não, cara. É, tipo, é um bagulho bizarro. Como é que é o nome daquela do judoca lá, cara? Meu Deus do céu. Edilancy. Putz, cara, é, tipo, é bizarro, cara. É nesse nível, porque o braço dela, você vê que ela é forte pra caralho e as veias estão saltando no braço dela, um negócio assim, ombro largo aqui, foda, né? E é um monstro, velho. E vamos ver, tá cheio, é um monstrão, né? É um monstro ainda na jaula, cara. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso é mais... Tem BlizzCon, né, mas... Vocês querem falar de BlizzCon? Vocês viram algum destaque assim que chamou a atenção? De StarCraft de graça! É, saiu um boneco novo do Overwatch lá. Eu tava tempo que eu não tava jogando Overwatch, daí só esse boneco pra testar. Pô, eu gostei do boneco, assim. Ele é um suporte com um pouco de dano, assim, que ele tem. Ela pode criar uma bolinha, assim, e a bolinha segue em frente. Ou ela pode ser de dano, ou pode ser de cura. Aí ela fica quicando, assim, nas paredes. E tu pode ir ao curando ou dando dano nas pessoas. Tipo, é... Eu acho bem divertido, assim, jogar. Ah, maneiro. É, resumindo o que teve na BlizzCon. Questão é StarCraft Free-to-Play lá, né? Pelo menos a primeira campanha, não a expansão. E você consegue jogar alguma coisa lá do co-op, do online, mas é limitado a questão de level e tudo mais. Mas acho bacana, parece ser um jogo muito bom. Eu não joguei na época porque eu não tinha um computador decente. Hoje que eu tenho, tem jogo pra caralho pra jogar. Então acabou que ele ficou um pouquinho pra trás. É um jogo muito bom. Eu sou putinha pra caralho da Blizzard e ainda mais de jogos de estratégia. Ela é uma das que consegue fazer essa porra e chamar, né? Porque isso é um público que cada vez vai você ver que fica menor, né? É, teve a questão do World of Warcraft, né? O WoW, que vai ter um revival lá de algumas coisas do jeito antigo. Tipo, ouvimos vocês, então a gente vai botar algumas coisas do antigo e parece que vai ter uma parada lá que até o Cat falou que tava empolgado na época, né? Falou que talvez jogaria, né? Que eu acho que é... Assim, na real, o que eu me empolguei foi com o Nematic da nova expansão, que ficou um animal, muito bem feito. Sim, é foda, cara. É nível... É como eu falei, na minha opinião, é nível Pixar, cara. Nível Pixar, assim, porque é do caralho. Quem não viu ainda, fica assim com dúvida, ah, vou comprar o Overwatch, ou não compro. Cara, vê a animação que eles fazem de cada pessoa. Não. Espera aí. Vê as animações, porque as animações são legais, assim, tem um roteirinho bacana. São muito bem feitas, mas não significa que tu vai gostar do jogo, né? Não vai dizendo essas coisas, pô. Então, calma aí. Vê as animações, vê se você curte ali o que tá nas animações, porque talvez o que você veja ali, eu acho que a Blizzard vende muito bem isso, né? Os personagens, eles são muito bem feitos, né? São tipo os bonequinhos que você queria ter na tua estante e tal. Então, vê as animações se você achar maneirinho, dá uma olhada também no jogo. Apesar do Overwatch, todo mundo já sabe o que é. Foda-se. É, então é de graça. No final de semana, tipo, várias vezes, então não... Não tem porquê, mas ver, rolou mapa novo também. Tu chegou a jogar esse mapa novo de graça? Você nem já saiu já. Não, saiu um mapa que era da BlizzCon ali, que era comemorativo, e eu, cara, eu joguei Overwatch, quer dizer, depois dos eventos aí, e não encontrei esse mapa, então não sei se foi, tipo, um mapa momentâneo. Entendi. O meu tá parado aqui também, mas talvez eu jogo só pra dar uma olhadinha, porque esse mapa eu fiquei curioso, né, que é como se fosse um parque de... versões da Blizzard, né? Cheio de coisinha, tem lá referência aos outros jogos, Diablo. E teve também atualização lá, teve mais algumas coisas. Expansão do Hearthstone, né? É Cobolts and Catacombs. Cara, Hearthstone é um jogo muito bom. Se você não jogou ainda no teu celular, na tua geladeira, tipo, dá uma chance, é um jogo muito bacana. Cuidado pra não ficar viciado. Tô esperando muito pra sair no Switch, cara. É. Cuidado pra não ficar viciado. Eu joguei bastante no beta, né? Eu gosto pra caralho, cara. Tipo assim, eu tento não instalar ele no celular porque eu sei que vai roubar meu tempo pra cacete, mas é um jogo maneiro pra caralho. É um jogo excelente. Muito bem feito. Acho que é isso, né? Deve ter tido alguma coisa também lá daquele jogo deles lá de... O mobinha deles, né? Heroes of the Storm teve, mas eu nem botei no post, porque ninguém liga. Cara, eu nem sei, pra te falar a verdade, eu nem sei como é que tá a cena do Heroes of the Storm. Eu acho que o Hanzo do Overwatch vai ser o personagem do Heroes of the Storm. Ah, verdade, verdade. Não cagando na galera que gosta de Heroes of the Storm, mas eu acho que, tipo assim, ele fica muito abaixo do radar, né? Que a galera fala dele. Ele com certeza virou um jogo underground da Blizzard, olha só. E pouca gente fala e tal, e joga, pelo menos eu não conheço ninguém que jogou. Se tiver alguém aqui que jogou, pode se manifestar aí. Acho que é isso, em relação a essas paradas. Foi isso que rolou no mês, tem muito mais coisa, claro, mas é legal a gente pegar aqui o que a gente achou importante e trouxe um pouquinho pra você. Beleza? É, queria saber se não tem, tipo, ninguém aqui tem alguma outra notícia relevante pra falar ou... Eu tô grave. Eu não sou o pai, eu Alley Cat Blues.